A vítima num caixa eletrônico. Ele pensa num sequestro relâmpago. Pensa na fome que passa os irmãos. Foi na bocada e pegou emprestado um 38. Seu estado é de vingança. Sua mãe tá em casa cuidando das crianças. O esquema é perigoso, mas ele não tem medo de morrer. Vou te sentar o dedo. Assalto sempre tem repressão. É embaçado, não é mole não. Mas ele segue em frente. Comigo talvez não seria diferente. 25 anos de idade, criado no lado, esquecido da cidade. Mais um sofredor, mais um mano do gueto. Discriminado, imagine o porquê. Porque ele é preto. Ele vê uma boizinha de Silano, metendo mala de carro do ano. Essa aí é sujeira, tá escoltada. Ele imagina e lhe xinga. Arrombada. Ele se encontra no veneno, sem oportunidade de trabalho, aí vai vendo. A sociedade sempre fecha as portas pro povo da periferia, aí é roça. Nossa gente tá abandonada, nossa gente é esquecida, é mal cuidada. Sem emprego, sem solução, aí é onde o crime cria mais um irmão. E então, ele vai caminhando na estrada da vida, imaginando, se perguntando o porquê. Isso acontece com seu povo e com você. Ele tá trepado, com um oitão de 6 tiros, refrigerado, cromado, entupido até a boca, apetitoso. Vai então na correria pro seu povo. Ele decide que sua alma e sua vida, por ele mesmo, será conduzida. Se playboy reagir, aí o bicho pega. Quem vive na periferia não é comédia. Ninguém é cão, mas ninguém é santo. Porém o homem não aguenta passar fome. Quem vive no veneno tá ligado. Só nessa porra aí, ladrão, é embaçado. Ele imagina que a saída pra sair do desespero é ser inteligente e arrumar um cativeiro. Agora ele pensa em outro plano pra ter sossego na vida por vários anos. Ele tá no veneno, mas não é Loki. Quer fazer uma fita grande, uma fita forte. E se ele vai nessa, e se ele roda, é vários anos de cadeia pro irmão. Aí é foda, ele agora tá voltando pra quebrada. Foi devolver o oitão que pegou lá na bocada. Seu pensamento agora vai mais além. Ele vai se preparando pro que vem. Sua goma normal, nada mudou, tá tudo igual. Sua mãe, os moleque no veneno, dá pra ver. Ele imagina, aí ladrão, vou resolver. Vai no rolê, encontra os mano e liga o que pretende fazer pra sair dessa vida. Agora o esquema é forte, é pânico, não vai ser fácil, não é relâmpago. Reunião com os irmão pra descolar um cativeiro sem chamar atenção. Aí ladrão, uma goma bem distante pra quebrada não sujar. E se a casa cair, outros mano não rodar. Esquema básico montado, a goma e o cativeiro vai ser pro outro lado. É nosso povo no veneno, é nossa gente mal cuidada que deixa a periferia revoltada. Tá no esquema, bem escondido, sem problema. O esquema é forte e ele quer fazer. Se tiver que matar, se tiver que morrer, antes de tudo, tudo é estudado. Pois não é fácil e tem que ser bem bolado. E ele encontra no crime a saída pra acabar com o sofrimento em sua vida. Chegada a hora de agir, mais um da classe alta, agora vai sumir. Ele tá ligeiro, ele tá apetitoso, com um dedo no gatilho, venenoso. Rendeu a vítima na ida pro trabalho. Não houve reação, mas não é fácil pro irmão. Ele pôs a sua vítima em cárcere privado até o momento como tava bolado. Foi dando início pra fazer o contato com a família da vítima e não vai ficar barato. Preço do resgate e negociação pra então mudar a vida do irmão. 5 dias de negociação, tudo firmado. A vítima, um homem, vai ser liberado. Mesmo que o dinheiro não chegasse na hora combinado, mesmo assim a presa ia embora. No cativeiro, encapuzado, a vítima estável, em cárcere privado. Porém foi tratado, não foi judiado. Deixar alguém na tortura, aí é loucura. O irmão combinou, vai receber o resgate onde ele falou. A polícia afastada como ele pediu, mas é mentira, a família da vítima mentiu. O mundo é cheio de crocodilagem, gente rica é pura pilantragem. Não sente pena, não tem dó, quer ver meu povo cada dia pior. O mano se aproxima pra receber o resgate, de repente um ataque. A polícia cercou, dando ordem de prisão. Ele não se entregou, revidou. Aí então, encheram mano de bala. Ele ficou mal, morreu no local. É a vida real que acontece todo dia, matando os irmãos da periferia. Yeah.